É claro que eu não estou tão velho, mas eu já percebo algumas coisas em mim. Fruto do tempo, essa desproteção. Porque às vezes nós criamos um contexto de tantas ilusões para nós e o tempo se encarrega de jogar isso no chão. Quantas mentiras eu contei para mim na minha juventude. Acreditei nelas. Como se fossem alguns esconderijos, né, que eu construí ao longo da minha vida. E o tempo vai se encarregando de retirar a solidez disso. É um emparedamento mesmo. Não dá para continuar mentindo para si mesmo. A juventude até nos permite essas mentiras, mas o tempo vai descredenciando uma por uma. É a nudez. Essa desproteção natural que o tempo vai fazendo questão de provocar em nós. Pode ser que a gente chame isso de maturidade, coragem de ser, você olhar para as suas possibilidades sem as ilusões, você tem uma percepção muito mais apurada do que você realmente pode. E eu sei que não é fácil separar ilusões de realidades, ou até mesmo as ilusões dos sonhos que valem a pena. Às vezes nós levamos uma vida inteira para ter coragem de descredenciar as ilusões e colocar em prática os verdadeiros sonhos. E como você sabe que o tempo passa, que ele não costuma esperar, e que ele é cruel, se você não administra bem a vida que você está vivendo, as escolhas que você está fazendo, o resultado é muito triste ao final. Sim. Porque o tempo, ele chega com a fatura nas mãos. Ele vai erguer um tribunal. E nós seremos réus e juízes de nós mesmos. E teremos de enfrentar a desconcertante pergunta: valeu a pena ter vivido? Para me ajudar a cantar As Urgências do Tempo, Fafá de Belém. Perdão, põe a voz, dissolve a mágoa, expulsa os resquícios da dor. Abre as janelas, expõe toda a sombra ao sol. Cessa a tormenta que o erro de ontem deixou. Destranca o amor, a esperança, a saudade, o sorriso. Rompe as cadeias dos ódios passados, sentidos. Dispensa as culpas, resguarda o amor que valeu. Que a vida é tão breve e o tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. No rio das graças mergulha a maldade que há. Hasteia a bandeira, demarca o que é seu sobre o céu. Recruta os sonhos, que sonhos nos fazem viver. Promessa de não desistir sem tentar. Roube as barras pra luz delicada da vida. Guardar as mazelas que o peso dos dias deixou. Olhar altivo, mas no coração ser menino. Que a vida é tão breve. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. Linda e doída, menina, por vezes mulher. Mãe arrasca, depende do humor que vier. Sábia e bondosa, açoite e aconchega depois. Ama as tristezas, mas desce alegrias também. Vida que chama e que canta e que chora, e que grita, e serve a mesa e oferece um banquete aos amigos. E plantas mortas geram memórias bonitas. Que dita essa regra, que o tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém, que o tempo não espera ninguém.